Jesus está vivo. A presença real de Cristo na Eucaristia é um dos principais dogmas da fé católica. A Eucaristia é o sacramento em que, sob as espécies do pão e do vinho, Jesus Cristo está verdadeiramente real e substancialmente presente com o seu corpo, com o seu sangue, com a sua alma e a sua divindade para o nosso alimento espiritual. Sendo verdade de fé que ultrapassa completamente a ordem natural, a razão humana não a consegue demonstrar por si. A presença real de Cristo na Eucaristia é um mistério que a razão não é capaz de alcançar. Desde que Jesus instituiu a Eucaristia na última ceia, a Igreja nunca deixou de celebrá-la, acreditando firmemente na presença do Senhor, na hóstia consagrada pelo sacerdote, legitimamente ordenado pela hierarquia da Igreja. A Igreja nunca duvidou da presença real do corpo, sangue, alma e divindade do Senhor na Eucaristia. Desde os primeiros séculos, os padres da Igreja ensinaram esta grande verdade recebida dos apóstolos. Portanto, jamais poderemos duvidar do que a Igreja garante há 20 séculos, sob pena de estarmos a duvidar do próprio Jesus. Tenho um amigo meu que é tudo dos computadores e tal, e um dia estava a trabalhar no computador e aquilo empurrou. Ele precisava mesmo trabalhar naquilo. E aquilo empurrou, e ele usou todas as técnicas, ele é engenheiro, foi para ali, não sei quantos, mudou, fez lá. Eu nem sei explicar o que é que ele fez, porque o que eu percebo de computadores também não sei explicar. Mas lá fez tudo o que podia, e o computador não funcionou. Então é católico, fez a outra, aquela coisa do limite que a gente faz quando está aflito, que é dizer, ó Jesus, ajuda-me. Pediu ajuda a Jesus para conseguir uma coisa que não conseguia. E uns minutinhos depois de ter rezado para pedir ajuda a Jesus, aquilo resolveu-se. E assim que se resolveu, ele disse assim, consegui! Pede ajuda a Jesus, depois quando acontece, conseguiu ele, não é? Ouçam, isto é divertido, mas é assim, eu não sei o que é que vos acontece, mas eu corro de vergonha dentro desta história, porque eu reconheço-me inteira nesta história. Sim, Jesus está vivo. Está bem, está vivo, mas eu agora é que tenho que tratar das coisas, não é? Jesus está vivo, mas eu é que tenho que tratar das coisas, eu é que tenho que organizar, eu é que tenho que fazer, eu é que tenho que preparar, eu é que tenho que falar, eu é que tenho que dizer, eu a esperta, eu a isto, eu a aquilo, euzinha, eu é que tenho que fazer. Jesus está vivo, mas eu é que tenho que fazer. Sim, porque ele está vivo, está, onde é que ele está vivo? Deve estar lá na igreja, tal, está, quando eu abro ligeiramente a porta e rezo três Ave Marias, lá me cruzo com o Senhor, mas que está vivo mesmo, ele, o Senhor dos Milagres. Uma vez um senhor padre celebrou a missa e quando ia assim, aquela parte da missa, mesmo antes da comunhão, que diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o senhor padre disse assim, o Jesus que fez os milagres e curou o paralítico e curou o cego, eis Jesus que tira o pecado do mundo. E eu ouvi aquilo. E não é que eu seja, na minha sensibilidade litúrgica, particularmente sensível aos devaneios litúrgicos de alguns senhores padres. Não sou. Mas devo dizer que às vezes há coisas que me abanam. E de repente, aquele senhor padre, em vez de dizer a palavra que eu já sabia, de repente diz aquilo. O Jesus que curou o paralítico. O Jesus que levantou o homem paralítico. O Jesus que curou o cego. O Jesus que expulsou os demónios. Ali. Ah, bom. O Jesus que está vivo. Então está tudo safo. Estamos safos. Se ele está vivo, está tudo bem. Se ele está vivo, está tudo bem. E digo-vos, e termino assim, dizendo-vos o seguinte, sou peregrina deste mistério da Eucaristia, e vou percebendo estas coisas, percebo quando vou ali que é mesmo ele, e que está vivo, e que talvez esse seja o lugar mais, a catequese melhor que eu tenho, diariamente, sobre esta realidade extraordinária que é da ressurreição. Está vivo. E, se está vivo, e se eu o reconheço ali, nesse partir do pão, que é a Eucaristia, então levanto-me de Emaús e volto a Jerusalém. Então levanto-me e volto ao lugar do sarilho, e volto ao lugar da atrapalhada e do conflito, e volto ao lugar onde, lá onde há as coisas para fazer. Não é aqui ouvir coisas muito bonitas, não é o Tabor, é lá. Volto para lá para o desamor dos que me estão próximos, volto para lá para a solidão, volto para lá para a aflição, volto para lá para a doença, volto para lá para a incapacidade, volto para lá para a carência, volto para lá. Volto para lá, porque ele está vivo. Não tenho mais medo. Volto para casa. Não fico ali só, que bom que foi. Volto para lá, porque vou com ele. Que nós, cristãos, sejamos mais convictamente crentes desta coisa extraordinária que nos aconteceu e que nos acontece. E que a certa altura a gente pega fogo ao mundo mesmo. A gente pega fogo ao mundo.